Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno, salve galera! E hoje nós temos uma convidada muito especial. Salve, salve, minha gente! Fafi Prado falando aqui com vocês. Quem será a nossa convidada de hoje? Olá, amores! Olá, amoras! Para você que é nosso parceiro, nossa parceira, nosso parceiro, você já deve me conhecer. Eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, aqui com as minhas parceiras, Tati e Fafi, no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. Como Tati já anunciou, nós teremos uma convidada espetacular, que é a nossa querida Verônica Santos, que é bailarina, intérprete, coreógrafa, preparadora corporal, diretora de movimento, atriz, arte educadora, sócia fundadora e diretora da Corpórea Companhia de Corpos, fundada em 2016 na cidade de São Paulo, núcleo de pesquisa do corpo negro na cena artística. É diretora-geral do espetáculo RES, premiado no projeto Rumos Itaú Cultural em 2018-2019, com a ocupação RES Mulheres em Cárcere. Atualmente foi contemplada pelo 29º Programa de Fomento à Dança da Cidade de São Paulo com o projeto Fomentar Trajetórias, Movimentos Femininos em Recintos Femios. Dá o seu salve aí, Verônica Santos! Todas, todes e todos, eu estou muito feliz por estar aqui nessa manhã dividindo esse momento com o projeto Ninquimpa. Muito feliz em poder contribuir com mais um diálogo pelas redes. E a dança na pandemia? Então bora lá, vamos dar start aqui na nossa dose de garrafada espetacular do dia, que é falando, Vê, eu acho que a gente pode começar, Verônica, dizendo, né, como que vocês, profissionais da dança, né, estão enfrentando esse momento de pandemia, né, se reinventando, eu diria assim, né? A gente acabou de fazer um programa aqui da Ninquimpa falando desses processos artísticos, né? Nós que somos artistas e educadoras, nesse momento tão desafiador, né? Enfim, e aí eu gostaria que você começasse aí dando pra gente, né, um histórico aí do como que vocês estão se reinventando, né, pensando a dança nesse momento. Enfim, o terreiro de bulimentos é seu. Obrigada, Joyce, mais uma vez pelo espaço. Vamos bulir, então. Eu sou, né, mineira, Belo Horizontina, moro aqui em São Paulo há 8 anos, e conheço uma boa parte, né, dos artistas que trabalham diretamente com a dança, com a performance. E durante muito tempo eu acredito que foi fácil, né, no âmbito de desenvolvimento, de compartilhamento, de pesquisa e de fomentação também, porque é uma cidade que, por mais que todas, né, todes e todos tenhamos dificuldade, ainda existe uma possibilidade de planejar, fomentar, discutir e, de alguma forma, construir possibilidades, né, de trabalho para o meio artístico, né? Isso a gente viveu durante um tempo e eu pude fazer parte dessa construção de narrativa, né? Durante 8 anos, narrativa política, né, estética, poética, ativista da dança. Agora, nesse momento pandêmico, eu posso dividir e compartilhar com vocês o meu meio, né? Porque eu acho que as pessoas começaram a produzir em meios, em núcleos, né? Dentro das suas redes artísticas, que também se tornaram uma rede de apoio, né, emocional para viver o que estamos vivendo. Então, eu passei por um momento gestacional, onde eu tive uma rede de apoio de mulheres artistas, onde a gente conseguiu trocar um pouco as nossas aflições, as nossas dificuldades, e também estruturar novas formas de trabalho, né? E pensar como seria produzir arte, desenvolver questionamento, pensar em processos colaborativos de formação, né? Porque formadores mesmo, porque eu acho que para além da arte, nós trabalhamos com a perspectiva de formação, de informação, né? Pelo menos a minha rede, né? Eu não sei falar do todo. E o que a gente pensou no primeiro momento foi de pensar em novas estratégias, né? Entendendo que durante alguns anos para frente não teremos mais os grandes palcos, as luzes, as grandes instituições, né? Que sempre, de alguma forma, geraram uma perspectiva financeira, né, para as nossas vidas. A gente precisa de falar de dinheiro, né? E o desespero total em meio pandêmico foi a questão financeira, né? Porque a gente vive um desgoverno onde não tem atenção para nós, o povo. Então a gente começou a pensar em como ser viável os nossos trabalhos, os nossos diálogos, muito também com medo da rede, porque eu acho ainda, posso falar de um lugar muito leigo, que as redes sociais se tornou algo muito gratuito, né? E não cria uma perspectiva de leitura no fundo, né? E no fundamental do que são as nossas propostas. Então, todas as escolhas foram muito delicadas. Eu, pelo menos, pensei em resgatar em um ato um programa que chamou Gestos de Se Comunicar pela plataforma da Corpórea, contar um pouco da nossa história, né? Nesse lugar de historicizar, né? De colocar público realmente onde tudo começou, quem nós éramos, quem nós somos e para onde, qual o desejo, né, que cada um dos artistas que fazem parte da Corpórea tem o desejo, né, para um futuro. E para um futuro que a gente ainda não sabe qual é. Então a gente criou esse mini doc, ainda ele não foi editado, porque é isso, a gente precisa de capitalizar dinheiro, mas a ideia foi essa, de contar as nossas histórias e deixar pública. Não foi nada de inovador, nós não inovamos em absolutamente nada. Apenas pensamos numa estratégia de se fazer presente, de estar presente e das nossas narrativas pretas e periféricas estarem nas redes para o mundo. Acho que até então foi isso que a minha rede tentou fazer em meio a todo esse transtorno, né? E para além disso também a rede de afetos, que foi cuidar, né, do emocional, do espiritual, do corpo, porque no tudo, né, no todo é o que mais importa, a gente se olhar, se observar e se atentar uns para com os outros. Poxa, que bom te ouvir, Verônica. A gente vai diminuindo essa distância quando se coloca no diálogo, né? Quando senta em roda, mesmo a distância, para conversar. Queria aproveitar o que você colocou, Verônica, para te perguntar sobre as políticas públicas de cultura, né? A gente que acompanha já há algum tempo esses processos aí de discussão e de feitura mesmo, né, dessas políticas, a gente vem vendo aí que tem sempre uma morosidade, né? Em as coisas acontecerem, ou olhares muito enviesados. Como que é para você, como que você vê Essas narrativas que você falou, né, do corpo, de grupos que vêm já há algum tempo somando com essas narrativas, elas vêm sendo contempladas nesses editais e nessas premiações? O que, que você acha, assim, do teu ponto de vista, como é que isso está se dando, se desenrolando? Olha, Fafi, eu acompanhei, né, alguns momentos de discussões. Também fui chamada para alguns programas, assim, para conversar, para discutir. Mas eu percebo que existem várias falas, né? E essas falas, elas estão ligadas essas falas, elas estão ligadas diretamente aos espaços que você ocupa. Né? Quando eu falo de falas, diversas falas, são diversos meios de produção artística, né? E produção social também, né? Que vem do seu lugar social, né? Então, ainda é nítido que a classe artística que vem trabalhando, né, a partir do seu lugar de mundo, do seu lugar de escolha, do seu lugar de privilégio, do seu lugar muitas vezes branco, enfim, tem uma dificuldade ainda na escuta para aqueles que sempre estiveram e estão aqui produzindo de diversas formas e de outros lugares. Então esse lugar da aceitação sempre fica num campo de dificuldade, de aceitação da fala do outro, né? Por isso que eu tô dizendo dessas diversas falas. Eu percebo que o diálogo artístico para a política pública, ele existe, uns para com o outro. O que não existe ainda é a compreensão da necessidade de acesso, né? Então... eu percebi que a 26ª, a 27ª, a 28ª e a 29ª Lei de Fomento à Dança de São Paulo teve uma mudança, sim, no campo da visibilidade e de uma banca que criou uma estratégia de olhar para as diversas formas que o corpo fala, né? Isso foi muito legal, assim. Foram muitos grupos contemplados da periferia e de outras regiões que discutem corpo de outra forma, com outras perspectivas e narrativas também. Ao mesmo tempo, gerou-se um grande burburinho, assim, de incômodo, né? E aí eu tô falando do fomento, eu não tô falando do PROAC, né? Enfim, e também não estou falando das medidas emergenciais que ocorreram no meio pandêmico, porque eu acho que as medidas emergenciais, elas foram mais aflitivas ainda para a classe artística, né? No primeiro momento da pandemia, onde a gente teve várias instituições liberando várias formas de apoio à rede, quando a gente foi ver, a rede que recebeu esse apoio não foi uma rede que trabalha na base, mas sim a rede que já trabalha no topo, né? Então, eu não falei dessas redes, estava falando do fomento. E finalizando, eu achei que houve, pela primeira vez, uma diversidade em leitura, né, na banca do fomento. Já para as leis, né, para as medidas emergenciais, eu não percebi um olhar, né? Tirando o Aldir Blanc, que chegou agora no final do ano e vem contribuindo de alguma forma para que a circulação e articulação da arte e da dança ela se construa, né, a partir desse momento agora. Ainda não tendo vacina para todos. Então, eu ainda não consigo ver um diálogo inteligente, um diálogo transparente na rede para projetos futuros, para perspectivas futuras, né? E ao invés de pensar no que existe para dividir, né? Porque é isso, a gente fica sempre pensando, ah, existe isso, tem que dividir, tem que ser para todos, enfim. Eu acredito que a gente tem que lutar para mais. E eu sei que a gente está cansado, mas é para mais, é para além. Não pode ser só 400, tem que ser 800, tem que ser 900. E digo mais uma vez, acredito que a classe artística durante muito tempo de São Paulo lutou para o acesso, né, para as práticas de políticas públicas, colocando sim o nosso governo, né, o nosso âmbito político para pensar a perspectiva, para que a arte faça o seu trabalho efetivo e por direito, né? Isso existiu. Só que a partir do momento que outras narrativas elas ganham espaço e esse espaço gera visibilidade e gera produção em outros lugares, é necessário que a classe antiga entenda quais são as novas formas de diálogo para que a possibilidade de produzir, né, de uma forma gradativa, ela seja pensada como um todo. E aí é necessário o diálogo, a conversa e estratégias. E digo, estratégias de sobrevivência. Para todos. E em todos os lugares. E de diversas formas. Sendo você tendo 8 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de pesquisa, e um grupo tendo 2 anos. Esse grupo também pensa estrategicamente em produção, em viabilizar, né, arte para todos os lugares, trabalho, né? Acho que é isso. Olha, Verônica, concordo com você em gênero, número e grau, sabe? Quando você fala, né, da questão da... Quando você cita aqui, né, as políticas emergenciais, que no fim elas foram emergenciais para determinada, para determinadas pessoas, onde também, né, essa política, né, essas políticas, essas pessoas que estão sempre sentadas no poder, né, determinam e acham que é arte, né, determinam e acham que é arte, é um sistema colonial aí ditando, né, o que é arte, né, não é à toa que separam arte erudita, arte popular, arte folclórica, enfim, coloca esse monte de caixinha ridícula, entendeu, no fim, para dizer o que é que tem valor, o que, que não tem valor, e aonde o dinheiro vai chegar, o dinheiro não vai chegar. Então, eu acho muito bacana quando você cita isso, porque é de fato, né, essas emergenciais foram emergenciais para quem, né? E também nesse lugar de que a gente ainda, enquanto território chamado Brasil, e falando de São Paulo, né, porque é onde eu vivo, a gente ainda não sabe, né, a gente ainda não sabe, ainda não temos uma prática de pensamento de política pública. Tanto que as poucas políticas públicas que a gente tem, determinadas gestões entram e colocam sempre uma intervenção do privado, né? Porque não tem uma ideia, não tem a gente tem uma política oligárquica até hoje, é isso também, né? Coronel, né? Colonial, onde o público, né, é sempre visando a dar lucro. Com tudo isso, né, que você está trazendo, que eu acho, que eu estou aqui achando espetacular essa conversa, né, porque eu acho que é muito importante, né, bulir sobre isso, né, tem um outro fator também, né, que é a pandemia também escancarou, né, está escancarando, vamos colocar assim, né, que ainda está bem acontecendo, né, as vulnerabilidades, as emergências, as violências, e também o quanto a gente é desarticulado, né, desarticuladas, para se juntarem, pensar em políticas públicas, né, onde seja uma coisa nesse lugar que você colocou, não 400, mas 800, ou seja, que seja para todos, todas, todes, né, enfim, a gente pode ficar horas falando, né, colocando aqui posicionamentos, olhares a respeito disso, mas eu vou passar para minha amiga Tati, vai lá, Tati, porque senão a gente não avança na conversa, né, enfim. Eu vou aqui antes da Tati, mas é realmente dizendo o quanto que é importante esses diálogos, né? O quanto que é importante a possibilidade de estar conversando com você, Joyce, com a Fafi, com a Tati, o quanto isso reverbera dentro da gente no sentido de seguir e procurar mesmo pares, já que em uma quantidade ímpar, talvez, a gente não consegue, né, dialogar. É um bulimento assim, renovador, é uma possibilidade, é uma quarta-feira diferente, sabe? É um início de quarta-feira diferente, talvez para quem levantou com um pouco de dificuldade, né, de seguir adiante enquanto perspectiva artística, poder escutá-las, né, e poder dialogar junto. Poxa, que legal, que gostoso essa conversa, viu? E eu fico me lembrando muito da minha infância e adolescência, né? Porque, enfim, nessa tentativa aí de fazer arte, né? Dessa resistência de ser uma garota periférica que procura fazer arte, né? Acabei me envolvendo com danças diversas. E essas danças, elas sempre com um viés colonial, né? E eu tinha muita dificuldade, sempre tive, né? Meu clássico, balé clássico, nossa. E eu sempre ouvia, né, das professoras todas, eu dizia que eu não tinha interesse no clássico, mas para qualquer dança que você vá fazer na sua vida, você precisa do clássico, ele traz a base de tudo. E aí entender que isso é uma grande mentira, uma grande farsa, né, é um discurso branco, europeu, né, que o balé clássico é a base de todas as danças e ponto, né? Então, assim, eu acabei desenvolvendo até um pouco de trauma de dança, né? Porque eu tinha isso pra mim, que se eu não fosse bem no clássico, não ia bem em nada e eu não poderia fazer nada na dança. Era uma derrotada. Porque tem isso, né? Eles têm esse tipo de construção. Então é muito bom te ouvir falar, Verônica, porque agora, depois de adulta, que eu tenho desconstruído um pouco isso na minha mente e tenho tido um pouco mais de interesse de ganhar um pouco esse espaço da dança, de me aproximar, de me reaproximar. Sim, Tati, eu também passei por essa narrativa também na minha história. Né, sendo uma criança periférica, preta, que entrou nesses espaços onde a técnica era voltada, né, para o balé clássico, para a dança moderna. E realmente é um espaço onde é necessário muito cuidado, né? E aí eu falo o cuidado da prática de quem conduz, de quem ensina, de quem tá ali para informar, né? Acho que talvez na nossa época isso foi um pouco mais cruel, mas hoje em dia eu acredito que o balé, ele pode ser feito, sim, por todas e qualquer indivídua que tenha o interesse de aprender, né? E a responsabilidade está naquele que ensina, naquele que se diz mestre, naquele que se diz responsável em compartilhar conhecimento, né? Eu digo isso porque eu acho que o povo preto tem essa prática, né? Então, eu sou uma professora de balé clássico infantil, né? E hoje em dia, o que eu tento, né, todos os dias, e agora por meio, né, virtual, é fazer com que, primeiramente, a criança tenha o desejo, o jovem tenha o desejo, a curiosidade de estar ali para aprender e para compartilhar. Eu acho que antigamente não existia isso, né? Era o professor e você estava ali simplesmente para aprender. E se você não tivesse um corpo desejado, talvez, pela perspectiva daquele que está ali para ensinar, o seu corpo não era o perfeito, seu corpo não era o melhor. Só que hoje em dia, a gente pode sim, a partir das nossas experiências, ensinar, aprender, desconstruir, descolonizar. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, o acesso, ele tem que ser para todas, para todes, para todos. Então, eu não abro mão de ensinar essa técnica para as minhas crianças. Não abro mão. Eu ensino o que é o plié, o que é o relevé, o que é a pontinha, o que é o passé. Só que aí eu penso em trazer novas narrativas, novas brincadeiras, ou até mesmo a partir daquele corpo criar uma possibilidade de ensinar, sabe? Sendo menos rigorosa, menos severa, almejando menos o corpo branco, a beleza branca, a estética branca, buscando referências a partir do corpo daquela criança, a partir da localidade daquela criança, a partir da cultura que é produzida dentro da casa daquela criança e a partir da minha história também, e não reproduzir a violência. Eu sou responsável por isso. É responsável por não reproduzir a violência, né? Ah, então, queridos, gostando da nossa dose de garrafada? Então daqui a pouco a gente volta. Hoje gala minha flor, esse cabelo bom aí, quem foi que deixou? Parece um anjo negro de cabelo trançado, endredado, crespado, cabelo black cacheado. Oh, oi, diga lá, minha flor, essa tua beleza aí, quem foi que deixou? Será que esse presente foi da mãe natureza? Essa pele toda boa, pele clara, escura e preta. Oh, oi, diga lá, minha flor, quem foi que te falou essa besteira? Teu cabelo é duro e tua pele não é maneira. Tá com inveja inventando besteira. Ó, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha. Oi, diga lá, minha flor, esse cabelo bom aí, quem foi que deixou? Parece um anjo negro de cabelo trançado, endredado, encrespado, cabelo black cacheado. Oh, oi, diga lá, minha flor, essa tua beleza aí, quem foi que deixou? Será que esse presente foi da mãe natureza? Essa pele toda boa, pele clara, escura e preta. Oh, oi, diga lá, minha flor, quem foi que te falou essa besteira? Teu cabelo é duro e tua pele não é maneira. Tá com inveja inventando besteira. Ó, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha. Pirote, black, dread, trança. Pirote, black, dread, trança. Pirote, black, dread, trança. Pirote, black, dread, trança. decote, black, dread, trança. Birote, black, dread, trança. Birote, black, dread, trança. Acabamos de ouvir Crespo de Rainha, lançado em 2019 pelo compositor, cantor e multi-instrumentista Melvis Santana. O single foi inspirado na luta contra as violências cometidas às crianças negras nas escolas e em espaços públicos. Pautado na história real de sua irmã, que sofreu racismo por conta do seu cabelo crespo, Melvis resolveu fazer essa música para rebater esse tipo de situação e assim fortalecer a sua autoestima. Espetacular! Tá lá disponível em todas as plataformas. Melvis Santana, que tá sempre aqui com a gente, né? Teve um outro programa que a gente colocou uma outra música linda, linda, linda, linda, linda, que é o Nascimento, né? A música. E teve um outro momento também, e agora de novo. Assim, gente, é isso. Quando a gente acha espetacular, a gente coloca sempre. Então, a gente recomenda muito. Bora lá! Olá, eu sou a Iracema, professora da Universidade de São Paulo, e eu estou aqui para contar para vocês que eu não perco um episódio do podcast Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Alô, ouvintes do Diáspora, a cor da nossa cultura, eu sou Tati Damasceno e estou aqui para passar um recadinho para vocês. A vacina já chegou, sim, mas nem todos conseguiram ser imunizados ainda. Ainda nós temos um calendário a percorrer com muitas idades. Então, nós temos que aguardar em casa. Quem puder, quem precisar, fique em casa, usem o álcool em gel, máscara, né? Sempre ali se assegurando de não ser contaminados. Nós precisamos preservar a nossa vida. Tamo junto, galera! Diáspora. Estávamos aqui, né, com a nossa espetacular Verônica Santos, né, conversando com a gente. Tá aqui também o seu filhinho, o Baby, que a gente tá ouvindo aqui, gracinha, né. O que eu tenho mais gostado nesse processo de gravar de modo remoto é essa coisa da vida, né. Os áudios ficam com vida, né? Porque como a gente tá gravando cada um dentro das suas casas, né? A gente consegue ver, né? Também, né? O cotidiano, né? Das pessoas, nosso cotidiano e o cotidiano das pessoas que a gente convida aqui pro nosso terreiro de discussões e bulimentos, né? Acontecendo. Isso eu acho muito lindo, porque isso é vida, né? E é isso que o sistema colonial o tempo inteiro tenta destruir. E, no entanto, a vida dá sempre um jeito de persistir. Ser calunga é resistir, Canjerê. Estamos indo para nossas considerações finais. Eu sempre acho muito triste, mas enfim, é isso também, né? E aí eu vou passar para a Fafi, para ela fazer aqui as honras das nossas considerações finais, ver se ainda tem mais alguma coisa que queira ser colocado. Enfim, Fafi, com você, amada. Ah, o papo tá tão bom. Então, né, como aqui é um território de bulimentos e provocações, tem momentos aqui no programa que a gente sempre faz uma nota, sabe aquela notinha que você escreve e cola na sua geladeira para lembrar sempre? uma das coisas que você me disse aqui, Verônica, que você trouxe, que mexeu muito, é pensar nessa coisa de qual perspectivas, né, e quais expectativas nós, que somos artistas, educadores brancos e brancas, quais são essas perspectivas, né, que a gente vai colocando também nos nossos trabalhos, nas formações que a gente faz, né? Então, essa nota de geladeira que eu queria deixar a partir desse bulimento é essa, que a gente preste atenção no quanto as culturas embranquecidas, né, e colonizadoras que nos formaram, o quanto elas também produzem violências, né? As maneiras como nós vemos o outro, como nós nos vemos, né? Ou a maneira precária como nós discutimos a racialidade também na arte e na educação, muitas vezes omitir é ser também parte, né, do problema. Então, ficou aí esse bulimento e acho que fico feliz se mais gente pensar sobre isso também. E que pena que já está acabando o nosso papo. Muito obrigada, viu, Vê? Muito obrigada mesmo pelas tuas referências, pelas reflexões e um grande abraço na sua família toda. Um beijão. Fafi, feliz em te ouvir, feliz em mais uma vez abrir esse espaço de escuta e de reflexão, entendendo que o racismo é, por si só, o ato criminal, né? Mais obscuro, não posso falar esse lugar escuro, mas o lugar mais detonador, né, na fase da infância e da adolescência. Então, poder te escutar e saber que sua reflexão e seu ato cotidiano é existente, para mim, Verônica, é um respiro. Mais uma vez, então, agradecer ao Projeto Niquimpa, a todas essas mulheres que compõem esse espaço de bulimento, esse terreiro de amor e de afeto, que pensa a educação como forma de resistência e a infância como um baobá presente, né? Que renova, né, a partir das suas raízes e dos seus frutos todos os dias. Eu fico muito contente e espero poder contribuir sempre, não só eu, como a minha família, né? Porque é assim que se constrói também, né? E agregando outros e outras para que o futuro seja permanente, existente, possível para as nossas vidas. Obrigada, beijos, até. Com certeza, isso que vocês comentam a respeito da questão das crianças e adolescentes, né? E de quanto essa cultura eurocêntrica, ela pode nos, e aí eu me coloco porque eu fui essa criança, nos atingir, né? Esse modo racista de tratar, que muitas vezes é involuntário, porque o racismo também é isso, né? Acaba sendo institucional e estrutural, isso afeta muito. Então a gente tem que fazer uma reflexão a respeito disso, sempre. E esse é o nosso objetivo aqui no programa. Obrigada, obrigada, Verônica, obrigada, meninas. Um beijo, até a próxima. Falou, valeu! Amores, amoras, delícia, hein? Que dose de garrafada, hein? Querida Verônica Santos, um cheiro pra você e pra sua família. Amores e amoras, até daqui a pouco. Ó, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Niquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.